Bom dia! Agora são pontualmente 11h20 na sua web rádio Eternal Praise. Se você quiser participar, é só adicionar o número no WhatsApp 991219455, pedir a sua música ou mandar o seu alô, que a gente estará tocando a sua música ou mandando o seu alô na sequência para você. Obrigado pela sua sintonia, hein? Louvores abençoados para que você fique conectado 24 horas com Deus.